Sipawa, Sipawa Production, Production. Moacir Lima, Coisa Linda. Vou saber, mana guia, vou saber o que eu comprei. Vou saber, boa linda. Tá por lá, boa na mix, sabe? Tá sentindo vibração. Vou saber, vou saber, vou saber, boa linda. Tá por lá, boa na mix, sabe? Vou saber o que eu comprei, vou saber. Oh, linda. Tá por lá, vou na mim, sabe? Dá sentir vibração. Vou saber, vou saber, vou saber. Oh, linda. Eles podem falar, mas eu acho. Mão com cheia. Eles podem mano. Oi, coisa linda. Tá por lá, vou na sabe, vou saber, mané, guia, vou saber o que comprei, vou saber, vou saber, oh, é linda. Dá por lá, vou na mim, sabe, dá sentir vibração, vou saber, vou saber, vou saber, vou saber, oh, é linda. Dá por lá, vou na mim, sabe, deixa eu telefonar, deixa eu telefonar. Nunca tá podendo ficar sem apoio, bela linda com o tamã. Nesse gato que quer saber, meus amor. Ainda o ano com porra e conta em dor. Ainda o ano com o maior, porque eu poder tocar. Bom que GBT tá correr pra nada de mega acontecer. Ei, oh, é sweet devil, ela é mega velica. É she say I love it, baby, te baraque do baby. Oi, coisa linda. Tá colado na mix, sabe? Vou saber, mané, guia, vou saber o que eu comprei, vou saber. Vou saber, oh, é linda. Tá por lá, vou na mente, sabe? Dá sentir vibração, vou saber, vou saber, vou saber. Vou saber, oh, é linda. Tá por lá, vou na mente, sabe?